Sierra, Big Mayor, reporta pro Zabu. Autoridade LS, X-Ray, da 1099. Salvador é o azul 4405. Presidente. Dado 3 e 500, autorizaria para o Adileda da presente? Autorizado, azul 4405. Da presente para o Adileda, o azul 4405, muito grande. É o azul 4405. Presidente. Avisa aí, a Fátima, senhora. Está presente? Azul 4405, sem conversa com a relação com o Fátima. Eira, isso é graça. Tony Salvador, boa noite. 3197.0 da 10.1. 3197 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável 3 nós. Azul 4405, lá controle, é o 4405. Azul 4405, eu comprei o seu serviço com o senhor de primeiro contato para a transição do Zarmate. Cliente, graças pela coordenação, azul 4405. Azul 4405, chama o centro de recife na frequência 12, turismo 25, a terna 123.8. 123.8. 1285, a terna 238, muito grato, uma boa noite. Boa noite.

Pouso 1 Norte. Cruzando Pouso 1 0, ajuste para 0 9, 1 0 9 tem. Direita, número 219, salve. Direita, 219, boa, 09. Sim, para controle. Então, é cujo nome é novo, é na proa do Farol de Tatuão, por exemplo, do 4.600, para o Luiz, em Salvador, na zona da nave. Boa. decolar sem parada? Ah, sim, Pacheco. Autorizado a decolar sem parada, vento variável com 2 nós. Já iniciando rolagem na pista no zero, que negar no zero no 9, aguarde pista livre. Para a pista livre, azul 275. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 270 graus, 2 nós. Pouso, na 1 no zero, azul 275. Tirando a pouso no zero, no colo 31, tem 1 no 08, o 14 da 1. 08, muito grato, boa, né? 3, 1 no zero. Paulo 4-1, libera direita, chama e fala, correção mantém, escuta o taxi via Alfa, aqui o Faz 3, posição prevista 1 ao mesmo. Sente na sua escuta direita, Alfa, aqui para o Faz 3, posição 1, Romeu, 2795. 24 Romeu, a posição agora. 24 Romeu, a velocidade na... Para 25010, o ajuste 909. Sul 298, SPN 20, fixação, polícia, via chegada com MED 1 para o nível 050, ajuste em Salvador 909. Na 310, chame 135 na frequência 12 decimal 5, canal 95 decimal 4, 5. 1265, confirma 2425, chame 63, 10, muito bom. 95 decimal 4, 5, chame 63, 10, muito bom. 45, chame 63, 10, muito bom. 1 para 1, 96, reposte com o visual, com sol. Posição ITAP, deixei autorizado até 4.007, o ajuste permanece no 0.9. Oi, Salvador, Tan 38, no 5, informações, uniforme, autorização, Guarulhos. Boa noite, Tan 38, na 5. Acabou de um minuto por conta, tem a coordenação do centro Recife. O seu plano já chegou, mas está com uma divergência. Ok, prepara a seleção, ONU, transição, ótimo. Transição, ONU, ótimo. Só confirmando, vai ser pela P do Luder? Aqui, é do 1-0, tá da P. Obrigado. Alô, é para ingresso que você trata, deixando a torre na frequência 1-1-8, do sinal 95. Boa noite, Jackson Novena. Time 1019, vento calmo. Solicita 1-7-3-5. Deixando o terceiro no final. Confirmando o time 1019, traça 19 estados. Trato do estado, sinal 35, vento calmo, pouso autorizado. No solo 5-1, livre na papel, frequência livre, estacionado, tem uma noite. 9096, posição 8, informação e uniforme, autorização Fortaleza. Manejo 9096, Fortaleza pesado, nível 370, via rota do plano, pista em uso, 1-0, pós-decolagem, primeira curva à esquerda, subida a Momo, transição Fruti, aciona o transporte 5227, controle Salvador, 120, decimal 8. Pesado Fortaleza, nível de voo 370, conforme, é o pé do 197, Bangu, direto ao Bucu, direto Fortaleza. Decola da 1-10, da 1-0, com a primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, transporte 5227, saída, o controle 1208, voo 1096. Segunda vez no meio, cotejamento correto, portão 8, chame pronto. Agora pronto. 2-1-0-9. 2-1-3-2-1-5. 3-1-5, o centro está aguardando, ainda não recebi a resposta do centro Recife. Já está pronto para sair? Ainda não, senhor. Ok, ciente. Já estamos ligando de novo aqui para ver se consegue adiantar. Obrigado. Ia para 3-8-5. Atualizado o barulho de nível 340, já fala da 1-0 com a primeira curva à direita na saída São Voando, Lenta, Mótimo. Vocês vão a 0 a primeira aerovia, pode falar bem conforme nós. Transponder 545242, controle 120, decimal 8. Sango 1, com transição Mótiva, 5442, 208 após a decolagem, Altan 38 no 5. Altan Sango 1-0, Salvatê, decola da pista 1-0, após o circuito de saída com curva direita, após a decolagem. Altan Zulu 1-0, Salvatê, confia no perfil da subida, Altan 38 no 5. Zero, a pista de decolagem, curva direita, a câmera do colégio. Está 1-0, seguindo a subida, está 3-8-5. 3-8-5, continuamos para a Florida, 0-5, após a próxima. Chamaral, está 3-8-5. Localizador Azul 4298. Azul 4298, que eu chamo a plana na frequência 118-95. Torre 118-95, Azul 4298, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4298. Azul 4298, boa noite, acima de 3-0 na nave, tráfego avistado, pista 1-0, pouso autorizado, vento calmo. Pouso autorizado, 1-0, ajuste 1-0 na nave, 4298. Respeito acionamento, tá? 3-8-5, ponto a 5, liga o Celeste no táxi. aviões Solo 01, na Limeira direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Vale pra direita, Alfa Juliette gate 03, azul 49, 42, 90. Tá, 2782, Salvador, voo 1096 no portão 8 para pushback e acionamento. Voo 1096, autorizado pushback e acionamento, pushback. Autorizado pushback, voo 1096. Decolou 06, aciona no transponder 5242 e chama o controle em 120 decimal 8. 5242. Boa noite.

Torre Azul 2782. Azul 2782, partindo a aproximação, com o Smog da Gol, alinhando da pista 10 para decolagem. Aguarda, Cidarista. Aqui aguarda a autorização 2782. Bravo 2, Sérgio Sul 2, autorizado ponto posicional 0, reação 140, grau 079. Corizão Pouso, baixa travão 27, Sérgio Sul 2. 1096, decolou 13, chamou controle 1, 2028, bom 208, obrigado, bom trabalho. Para 4.010, o ajuste no 019. Para 2.006, o ajuste 1019. 7, 7, 7.